Fabiano Tailandense Produções. Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar. O seu passo me dá prazer, tá difícil me ver sem te abraçar. Gosto de te ver perto de mim. Nosso amor começa e não tem fim. É o pouco que me faz arder, um desejo de querer não mais parar. Enquanto meu coração bater, eu pensei que vou viver só pra te amar. Gosto de fazer você feliz. Nosso amor é por que tem raiz. Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo. Esse tempo que não cansa de passar. Quero se me der seu amor, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Tenho a minha vida inteira pra te dar. Todo tempo é pouco. Fabiano Tailandense Produções. Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar.